Delta clear to join the main apron. Follow the traffic by Tan Company until the hold point runway 10. Then call tower 118.6, the QNH 1018. Have a nice trip. Quebec, desça para 2010, QNH 108, segue tráfego, sua posição de 12 horas a 5 milhas, autorizados na leste, porto estabilizado. Pronto, descendo para 2010, Quebec, Quebec, 108, tem aqui do tráfego, está visual. Isso, 67, 29, 234, controle 120, decimal 8. 0 decimal. Mandou de Salvador, muito bom dia, web 5729. Web 7729, contato radar, sigam 360, saída da EL. 360, nada EL, possibilidade de play da EL, senhora? Autorizado. Acionamento, Chené 6312, portão 10. Chené 6312, mantém escuta. Mantém. Logo 982, embaixo travado, meia milha para stand. 982, vento 110 graus, 08 nós, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado o pouso na 110, gol 982. Ah, Luciano, um abraço, velho. Tô indo pra São Paulo? Tô. Claro. Oi, Salvador, bom dia, o TAN 3859, aproxima-se do ponto de espera pronto. TAN 3859, bom dia, mantenha o ponto de espera, aguarda. Mantém o ponto de espera. Controle Rio Quebec, Quebec atinge 2000, interceptou o local modelo. Rio Quebec, Quebec, complexo final, semi-torre 118, decimal meio. Torre 118, decimal meio, Quebec. Jogador, bom dia, tá batendo Rio Quebec, Quebec, final de LS, X-Ray, decimal zero, está atingindo o local modelo. Confirma, só foi? Rio Quebec, Quebec, estabilizado a final de LS, X-Ray, decimal zero. Confirmando, vai prosseguir pista no zero, número 2, subindo Quebec, Quebec, aguardando pista livre. Número 2, aguardando pista livre, Quebec, Quebec. Desconsiderar a restrição do 50 etapa? Desconsiderado. É, grato. Depois da TAM passando agora a retaguarda, após a liberação do tráfego, está autorizado no 10, chama táxi. Aeronave da TAM, livre por semana, chama táxi, vou chamar a direção. Sapatango Bravo, que Luiz, que voo local, Salvador, Salvador, confirme o setor de sobrevoo. Gente, só um minuto pra costa, Bravo, que Luiz. Oi, na intenção de fosse, por senhor, já confirma. Confirma para o Quebec. confirmando a intenção de pouso, a pista no zero. Confirma, ouvido Cadê Quebec? Confirma, ouvido Quebec, Quebec, rádio 3. Uno 073, posto seguro 340, aguarda um minuto para cópia. Confirme, 340, está pronto para cópia, Uno 073. Afirmativo, está aprovado 340, aguardando cópia, Uno 073. 073. A saída para adiantar para o voo 073. A Dael Leda, direto Porto Seguro. Dael Leda, direto Porto Seguro. Fala com o 982, Libra da Cisco. 1982, bom dia, táxi via Alfa e reporta para ingresso da Cisco. Juliette. Alfa vai reportar para ingresso na Juliette com o 982. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota conforme o plano de voo. Bridge up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda e após Leda voa direto Bridge. O controle opera 120.8, aciona 5546, a Chanel 6311. Guarulhos 360, Bridge, Eco Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu, Trivi, decola da 10, direita da aula da direto Bridge, 1208, 5546 no transponder, Chanel 6319. Correto, portal 07, chama pronto, 6319. Amarelo. Comandante, bom dia, eu passo a tapa, Juliette, Let's Mike. 6908, tá livre da recepção de 5000 em tap? Livre. Obrigado. O Juliette Mike está no 4-4, da cola da pista no 7. Aguarda. Confirmando, Índio Nomedal, 120 graus, 109, autorizado a colar a pista no 7. Simó? Jauá. Gente, Jauá, até quantas milhas afasta do campo? Aproximadamente 8 milhas. Gente. Chanel 632 para o táxi. Chanel 6312, autorizado inicial táxi, inicialmente até através do portão 062. Táxi até o 062 inicialmente, gente. Obrigado. Confirme o PAB? 166, Salvador, 3 horas e 20. Gente. Ingresso na Juliette, voo 982. 3487, me escuta? Prossiga. Poderia chegar um pouco mais à frente para possibilitar o ingresso do aeronave da Gol? Afirmativo. O 982 ingressa Juliette até o portão 05. Juliette para 5, Gol 982. Alfa, da classe 4-1, não tem condições de curvar à esquerda e cruzar o campo sobre a cabeceira no zero? Gente, cruzará à esquerda, cruzamento do campo que está no zero. Confirmando sobre a cabeceira no zero, o Índio não é Alfa. O Chanel 63 do No 2, observe o Boeing da Gol que vai parquear no portão 05. Após prossegue via pátio Índia no ponto de espera da 10, torre 186. O ajuste 10 no 8, tem um bom voo, 63 do No 2. O Boeing segue Gol, Índia, pátio Índia. Obrigado, pode ser. Comandante, está autorizado o acionamento do Black Mike. Silver Alfa, dá presente crua, buraquinho, controle 120.8. Crua de buraquinho 1208, até o regresso, hein, de Silver Alfa. Papão Bel, Indiana Liberal, decolado, pista no 7, Romeo India, November Alpha, Matheus, condições visuais 500 pés, correção 1000 pés, Pinagama 018. Chalé 6250, pode prosseguir para 2000, já está reduzido. Desce para 2000, autorizado, final LS, reporte estabilizado, Chalé 6250. 2000, reporte estabilizado, obrigado. Tá visual no 888, estabilizado. Gol 888, completo, final, Sami Torre, 118, decimal meio. 29, obrigado. Antônio Salvador, bom dia, 5414, centro de informação, Índia. Trip 5414, sem identificação. Solo Salvador, copiou 3528. É 5221 que solicita a vitória da conquista? Confirme. Aguarde. 4, contato radar 67 milhas, sudoeste Salvador. Foi Mari, reporte ponto de descida. Voando Mari, reporte radial. Lima, Vitor Beto. Direto. Preparado. Então, 3289, tá? Vou local no pé da colada 17 no Axé, após decolagem direita, acena 0145 no transponder, 120 decimal 8 controle. 8, continua a aproximação, informar a pista livre. 8, 8, 8. Sousa Bob 02, tracionamento táxi 186, 1018 nautas, metro tem bom voo, até a próxima, uísque. Tá 3859, tá presente, voo Leda. Tá presente, Leda, tá 3859. 0073, está autorizado para Porto Seguro, 340 amigo. Protocolo da 10 na saída da A, Leda, após direto Porto Seguro, onde prossegue. Direto do 10, onde prossegue para Porto Seguro. 5461 na transponder, 120. Decimal 8 é a frequência do controle. Só confirmando, é da A, Leda, P10, após direto Porto Seguro? Assim. Tem autorizado nível 340 para Salvador, decolada pista para Porto Seguro, decolada pista 10 na saída da Euleda, e deve direto Porto Seguro, 5461 no transponder e 1208 no controle 1073. Protegimento correto, chama para o posto no 04. Chama para o estacionamento no 073. Gillette Mike, pronto, cabe? Aguardo, pronto, cabe, Gillette Mike. Autorizado já o local, 3.000 pés até a parada barra. 025 ao nível solicitado, na cola da 17 no corredor Axé, após a colagem direita. 0164, correção. 0167 no transponder, 120 decimal 8, a frequência do controle. Bem, atrasado sobre o voo local, meu pé, limitado. Para a colada pista 7, com curva direita, corredor Axé. Limitado até meu pé, a parada barra. Controle 308, transponder 0167. Regimento correto, prossegue a bordo, por gentileza. Estou com 2 a bordo, tenho mais 5 horas de autonomia. Tracionamento táxi 118,6, 1018 na altimetro, tem bom voo, de lado, Gillette Mike. Silêncio, Gillette Mike. Três, quatro, oito, sete, ali mantém, cabeceira no zero. Ali mantém no zero, tá 3487. Salvador Departure, good morning, Papa Tango Lima, Vitor Delta. Já passando aí, 1-0, with you. Papa Tango Lima, Vitor Delta, with the contact, class flight level 360, Delta Departure. 360, on the Delta Departure, Lima, Vitor Delta. Estabilizado, 6250. O sinal 6250, completo final, Sami Torre, 118, decimal meio. 1186, obrigado, 5 centros. O Juliette Mike. Aqui está o 160 nível, da cola da 10, saída árvore direta após decolagem direita. 5537 ao transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Autorizado, Salvador Conquista, nível 160, cabeceira 10, saída árvore após DCT, curva direita. 5537 ao transponder, 1208 ao controle. Patrulhamento correto, chama para o posto na remota, 14, 13. Camarão. Paulo, gol 188, te livrou. Gol no 888 para seguir a alfa, chamando para Juliette. Alfa de São Juliette. Gira, 312, ponte de espera pronto. É 312, morria após companhia na final e mantém. Após a banda na final e mantém. Torre, bom dia. É o 63, é o 6250, 6250 estabilizado na aproximação da 10, baixado checado. 6250, bom dia. 120 graus, 08 nós, que não é 10 no 8, livre pouso, pistão 0. Obrigado, livre pouso na 10, repente, 6250. Juliette Mike, livre táxi, após a espera com o nome dele. Olá, no ponto da atenção, no teto, Juliette Mike. Tiver que estacionamento no portão 4, vão no 023. 120, décima 8. 08, obrigado. 3487, coluna da Elba, 7. Então 3487, contato radar, sigam 340, saída da Elta. 340 da Elta, 3487. Nove, Sam Recife, 1251, na Terra, 13325. 251-3325, obrigado. Abatando Lima Vitor Delta, Flyhead Bridge Position. Direct bridge position, thank you. Siga Romance Cabral. Sente mantém-se condições visuais que antes para a esquina gama 018, reparte visão com o local de pouso, o Romance Cabral. Para o estacionamento, chama táxi. Ativou 050. Desce para 050. 3487, pode voar daí, ó. Negativo, mantém o perfil, tá 3487. Mantém o perfil, tá 3487. Na 6250, solo 52, direita solo, zona 19. Direita 19, segura. Lima Vitor Delta, contact Recife, frequency 125, decimal 1, or 133, decimal 25. 1251, 13325, thank you. Contact, voo no 073 com 89 a bordo, 2 horas e 30, alterna com 20. Alfa, ponto de espera 786, 1089, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1039, 1-0-8 autorizado, India Alpha 1-0-8-6, bom trabalho. Salvador, bom dia, 6250 na Alpha, na sua escuta. 6250, prossegue já, fechamento do Gilete. 50. Graus, 109, autorizado a colapso, 10. Solo Salvador 5221 da Trip com 5252 a bordo, 4 horas, alternando Aracaju para o táxi. 5221 para segue, Pátio Índio Alfa, ponto de espera 1186, 1018 na altimetro. Pátio Índio Alfa, 1186 no ponto de espera, 1018. Salvador, muito boa tarde, 1073, ponto espera 1073, bom dia, ali mantém, capacete 10. Ali mantém, 0073. Luiz decolou ao 55, uma direita, foi do axé, controle no 0.8. A 3487, Sam Recife, 1251, a PM, 13325. Controle, Salvador, Xenemia 312, na coluna, sua escuta. 3487. Xenemia 312, com contato radar, suba ao nível de voo 350, saída PUCA. 350, saída PUCA. Bravo que o risco mantém as condições visuais, QNHM 08. Dia após início do voo, ele mantém, que é o 010. Agora é a matéria 5221. Confirme, livre decolagem 1073. Afirmo, vento 130 graus, 109, pista 10, bom 1073. Gente, iniciando decolagem 1073. 1098, reportará. Mike, vento 120 graus, 109, autorizado a colapso no céu. Tem que entrar na matéria do Lecato. Voo no 073, modifico o transponder 5561, controle 120.8. 5561, 120.8, voo no 073, bom dia. Salvador, muito bom dia, Gona 073, decolado da AEL. Gona 073, contato radar, suba 340, saída da AEL. 340 da AEL, Gona 073. 7, Jetmark decolou 58. Controle 120.8. 208. Juliette, Mike, mantém as condições visuais, que é na 08. 08, estou conseguindo uma escuta de vida lateral. Juliette, Mike. Bravo, que Luiz, que forma tráfego nessa posição de 12 horas a 5 milhas, Robson 44, mantendo 500 pés no litoral. Sebastião, para pouso. Começa com a braça, faixa livre. Água. 221 decolou 58, controle no 0.8. 08, boa. Salvador, bom dia, 521 da tripa. 521, contato radar, sinal 160, sai da água. 60, livre da restrição, senhora? Livre. Livre da restrição, 1 no 60, 5221. Que o Luiz, que forma o processo do voo? Tem suporte fora da barra. Juliette, Juliette, mais de forma prática nessa posição de 12 horas a 3.5 milhas. Charlie 150, mantendo 1.000 pés no corredor centro. Convisão, contrato na frente, Juliette, mais. Trip 54 no 4, estabilizado no localizador. Trip 54 no 4, completo final, sendo torre 118, decimal meio. Torre 118, meio. Bom dia, estabilizado no ILS. 5414, vento 120 graus, 089, autorizado pouso, pista no zero. Juliette, Mike, informe intenções do voo. Confirmo, papel da Juliette Mike. Informe intenções do voo, Juliette Mike. Juliette Mike está com intenção de sobrevoo no funcionário do corredor Interlago, próximo a Zauá. Esse nome é 3-1-2, chame Recife, 1-2-6-8-5, a terno 1-2-5-4-5. Recife, 2-5-4-5, cuidado.